que você continua procurando no lugar errado, Nino? Os livros podem te ajudar, mas só você vai encontrar o que ninguém pode te dar. Eu queria ser alguém bem maior e nunca mais me importar com os apelidos que me dão. A magia não acabou, mesmo quando não consigo ser quem eu sonhei. Tudo muda quando sei quem sou. Paro e olho pra dentro, nesse momento peço pras estrelas tanta coisa à toa. Sonho como quem voa Não está tão escondido o que eu preciso. Olhe sempre pra dentro enquanto houver dia. Fazer alguém levitar, mas se bem alto eu pular, eu sei que posso então voar.